Bis. E aí, jagunçada, bem-vindos ao primeiro Pilha de Bis do Ano da Graça de 2021. Feliz Ano Novo! Todo mundo já voltou ao normal, pandemia acabou, todo mundo curtindo na rua, aglomerando, né? Afinal de contas, era só virar o ano que tudo magicamente voltaria ao normal, não é mesmo? A única coisa que continua do mesmo jeitinho e não vai acabar é o Pilha de Bis, né? Que traz para você, toda semana, aquela pílulazinha de quadrinhos e conteúdo legal para você. E o Pilha de Bis, como você já sabe, está hospedado no site Arte Final. Você já acessou o Arte Final agora em 2021? É só acessar lá www.artefinalhq.com.br. Lá tem todos os episódios do Pilha de Bis, do Sete Jagunços e do Omniverso. Nós estamos em todas as redes sociais, é só pesquisar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. E o Pilha de Bis e todos os podcasts do Arte Final estão em todos os agregadores, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, iTunes, Amazon. É só procurar por Sete Jagunços que você nos encontra por lá. Eu sou o Marcos e para esse primeiro Pilha de Bis do ano estão aqui comigo Maurício Dantas. Só estou aqui porque não ganhei na Mega da Virada. E eu sei que o ano de 2021 vai ser um excelente ano porque ele está de volta no primeiro Pilha de Bis de 2021. Vitor Azambuja. Bom, é um prazer estar aqui com vocês e até o próximo Pilha de Bis em 2022. E para fazer o Pilha de Bis com a gente está aqui o nosso oitavo jagunço, Marcelo Miranda, do podcast Saco de Ossos. Olá, muito obrigado pelo convite e eu tenho como meta que eu vou terminar minha pilha antes da vacina e eu acho que eu vou conseguir. olha que se depender do nosso queridíssimo presidente que nem seringa comprou ainda, tá fácil mesmo. De... A minha meta de 2021 tá garantida. Bom, então como tivemos milhares de pedidos no nosso... nas nossas redes sociais, no nosso grupo Nada Secreto no Telegram, nós vamos novamente fazer o checklist do mês de janeiro dos principais lançamentos de quadrinhos agora para esse primeiro mês de 2021. Não foi fácil a gente conseguir os lançamentos, na verdade a gente não conseguiu pesquisar todos os lançamentos porque as editoras elas simplesmente não divulgam adequadamente os seus lançamentos, mas... vamos falar aqui do que a gente conseguiu apurar e os nossos destaques para esse mês. Então, como você estava há muito tempo longe da gente, Vitor Azambuja, comece você, fale aí quais são os lançamentos da Editora 85. Então, a Editora 85 já anunciou nas suas redes sociais, para o dia 4 de janeiro, o início da pré-venda dos seus próximos lançamentos no Catarse, como eles têm feito. E para não perder o costume, são lançamentos da Bonelli Editora, continuando coleções que eles já tinham iniciado, felizmente, né? A gente gosta muito de editora que continua a coleção, não só fica lançando número 1. Nós vamos ter aí Dampir número 6 nessa pré-venda, novamente naquele formato de 4 histórias italianas inéditas e completas. Morgan Lost número 2, que a gente também já comentou aqui nesse podcast. Esse é um pouquinho menor, são 2 histórias, tem metade, 196 páginas só. Mr. No Especial 6, que junto com o Zagor, acho que deve ser os únicos fumetti que eu não tenho paciência pra ler, porque é muito chato, mas beleza, tem quem curta. E Nick Ryder número 1, esse sim um novo lançamento da editora. São também 4 histórias inéditas e completas, isso é importante porque o personagem já teve publicação aqui no Brasil pela Record, posteriormente pela Mitos, e teve um pequeno revival aí de 4 números só pela Mitos, quando a Mitos estava relançando Martin Mister, Dylan Dog, e ela chegou a lançar Nathan Never e Nick Ryder também nesse formato, mas só durou os 4 números iniciais. Então legal, fiquem ligados que no Catarse, do dia 4 de janeiro, a gente já pode fazer a pré-compra, digamos assim, dos lançamentos da Editora 85. Eu, pessoalmente, me interesso pelo Dampir, como de costume, e pelo Nick Ryder. Morgan Lost vai depender de quanto vai ficar o preço e o frete. É, eu peguei o primeiro volume do Morgan Lost, eu gostei da premissa, a execução não foi tão legal assim, mas a premissa do gibi é bem legal, e provavelmente eu vou continuar com o Dampir. Eu já tenho também os 5 primeiros volumes, vou continuar. Esses outros, o Mr. No, Nick Ryder, não sei se me interessa tanto assim não, mas Morgan Lost e o Dampir até me interessam. Morgan Lost vai depender também do valor que vai ser. E que você que está ouvindo esse podcast, você provavelmente já vai saber quanto que vai ser, porque a pré-venda vai iniciar exatamente no dia da publicação desse podcast. Então, o link vai estar aí no post, caso vocês queiram adquirir. É só ir lá no Catarse. E é legal porque o Catarse está cada vez mais se tornando uma ferramenta, né, de venda e de pré-venda, né, propriamente dita, para essas editoras, né? Tem a Editora 85, a Grafite, a Editora Figura, né, que tem muito desses quadrinhos assim, italianos, e eles são editoras pequenas que utilizam o Catarse como ferramenta de pré-venda, né? É bem legal isso. E estão se consolidando cada vez mais no mercado, né? E trazendo mais títulos da Bonelli, né? Que a gente ficou muitos e muitos anos dependente só da Mitos trazer, e a Mitos até teve um. Dá pra dizer que teve um esforço bom, assim, tentaram trazer alguns títulos diferentes. Mas agora a Bonelli tá negociando por título, né? Até a Panini tá publicando, Bonelli atualmente tá publicando gibi do Tex. Então isso tá propiciando que essas editoras menores consigam trazer esses títulos aqui pelo Brasil. E a 85 foi uma das primeiras, né? Ela entrou naquele, não sei se dá pra dizer, mas naquele vazio que a Lawrence deixou quando lançou aqueles 3 primeiros de Landog, e depois a Mythos pegou a licença de novo. A 85 entrou com essa proposta de lançar o Dampir, que é uma série que a Mythos já tinha lançado. E eles fizeram uma coisa que eu achei muito bacana, que eles começaram lançando o volume 4, que continua de onde a série da Mythos tinha parado, né? E aí depois eles lançaram o volume 1, 2 e 3, fizeram até um lançamento conjunto, né? Para você padronizar a coleção, que são a republicação das histórias que a Mythos tinha lançado. E eu peguei porque a minha coleção do Dampir mofou. E agora já lançaram o 5 inédito e já estão engatilhando aí o 6. Eu gosto muito desse formato que a 85 adotou, de 4 histórias por encadernado. Fica um pouco caro, mas se você comparar com os gibis de uma história de R$28,90 que a Mythos está lançando, por exemplo, ainda vale muito a pena. Sai uma média de R$50 a R$60 cada gibi desses da 85, né? Não costuma ter desconto. Ou você compra no Catarse ou compra na Amazon e paga frete, enfim. Mas é bacana que eles estão conseguindo continuar essa coleção. E a gente sabe que essas coleções da Bonelli são muito longas, né? Tomara que consigam por muito tempo ainda. Falando em Bonelli, a Mythos até inovou e lançou meio que um calendário do ano de 2021 todo, né, Marcelo? Pois é, a Mythos entrou sem vaselina e tudo. Lançou logo no Instagram toda a programação Bonelli de janeiro a dezembro de 2021. E isso me deu até um ânimo de que vai ter um dezembro em 2021, né? Porque do jeito que tá, não sei, né? Pelo menos tem esperança nisso, né? No mínimo a Mythos acredita nisso. Então, né, já me deu um sopro, assim. Mas é isso, quem for lá no Instagram da Mythos Editora vai se deparar com o calendário Bonelli até dezembro. Talvez, quando esse programa for ao ar, eles até coloquem calendários de outras publicações, a gente não sabe, né? Esse calendário entrou no dia 23 de dezembro, até agora não puseram mais, mas vai saber. Mas é porque também, né, o calendário da Bonelli é fácil de você adiantar, porque é basicamente Tex, Tex, Tex e Tex, suas variáveis Tex, e um ou outro título, que eles já têm uma regularidade. Por exemplo, o que eu leio deles frequente, que eu compro religiosamente, é um título só, que é o J. Kendall Aventuras de uma Criminóloga. O gibizinho mesmo, tamanho pequeno, papel jornal, duas histórias, bimestral. É o único da Bonelli Mitos que eu compro rigorosamente. Outros eu compro muito ocasionalmente. Quando tem uma promoção, eu compro uns Dylan Dog, mas tá tudo fora de ordem. Eu já não sei o que é Dylan Dog novo, o que é Dylan Dog velho. Eu vou botando tudo na pilha e vou lendo aquele negócio meio aleatório, que é uma vantagem, né, da Bonelli nesse sentido. Realmente, essas séries de one-shots são muito favoráveis a isso. É, muito ocasionalmente eu compro uma graphic novel, né? Eu acho muito estranho eles chamarem de graphic novel quadrinhos italianos, mas tudo bem. É, então, quando tem uma promoção, eu compro. Então, eu peguei a do Dylan Dog, né? A do escrita pelo Dario Argento, né? É, e cheguei a comprar as primeiras edições do Tex Willer, que são as aventuras do jovem Tex, mas acabei parando porque eu não consegui acompanhar. É mensal e ela estava meio cara, enfim. Então, assim, a Bonelli é fácil de ter essa programação. Para janeiro, eles anunciaram, que muito me anima, o número 150 da Julia Kendall. Lembrando que esse número não corresponde mais ao italiano, porque como desde Priscas Eras eles estão publicando duas histórias por edição, então, na verdade, já está muito acima do número 150 original. Mas é o número 150 brasileiro, espero que seja... Eles não vão fazer nada, né? Mas acho que é um número muito simbólico. E das edições especiais, eles estão anunciando aqui um Tex especial colorido. É o número 16. É, eu não sei exatamente o que vai vir, mas é mais um Tex especial da vida aí. E as edições, né, de Landog, Martin Mystery, Zagor Classic, número 6... É, e muito Tex, né? A gente vai sempre repetir isso daí. Lembrando que Tex, a clássica, vai pro número 615. Quero ver quem tem essa coleção do 1 ao 615. Eu já conheci gente que tinha. Mas não tá vivo mais, coitado. É, oh meu Deus, pois é. Tem duas coisas... Eu ia falar, né? Vitor Zambuja. Não. Não coleciono Tex, é impossível. Não tem... Não há prateleiras no mundo que aguentem uma coleção de Tex. Tex é publicado no Brasil desde que Gutenberg trouxe a imprensa pra cá, né? Não, isso é uma certeza. A primeira coisa que foi publicado foi a Bíblia e a segunda coisa foi Tex. É claro. E ainda é um clássico de rodoviária, né? Não há melhor gibi pra você estar na rodoviária, comprar e ficar lendo, realmente. Então... Acho que toda Tex que eu li em rodoviária. Como o Dão diz, né, também é um clássico dos trabalhadores da construção civil. É verdade. É, eu nunca fui um trabalhador da construção civil, mas eu acredito. Do sebo, né? Então não tem como ter um sebo sem ter Tex, né? Você chega, não, isso sim. Você chega no... Nunca comprei no sebo. Você pergunta, onde é que tá o canto do Tex? Aí tem aquele canto ali reservado. É. Mas pilhas, se tiver, pilhas e pilhas de gibi do Tex. Agora, vocês estavam falando aí da 85, né, e citaram... Nathan Never? Não, é o que vai sair, é o policial, como é que Nick chama? Rider. Nick Rider. Eu fui um dos que não colaboraram pro Nick Rider continuar pela Mythos, porque eu comprei e eu achei muito ruim. Eu acho que eu tinha lido o Nick Rider quando era adolescente, lá naquelas edições antigas, não lembrava nada, aí resolvi retomar, porque são histórias policiais, eu gosto muito, mas eu achei, pelo menos o volume que eu peguei, eu achei tão chato, achei tão velho, sabe? Parece um negócio muito ultrapassado em vários sentidos, que eu falei, acho que eu não quero ver. Ele é inspirado naqueles filmes dos anos 70 do Clint Eastwood, né? Ele não é atual, né? Ele é um policial dos anos 70. É como você mas falou, aqueles, né? Mas os filmes dos anos 70 são muito melhores do que aquilo ali. Eu acho que é uma emulação muito sem vergonha. Ou eu dei azar e peguei um volume ruim. Que geralmente são 100 páginas de uma investigação que pouco ele participa para resolver a investigação, né? Você fica lendo. Um lançamento deles que eu não gostei foi o Diabolik. Achei muito ruim aquilo. Ah, cara, eu comprei os dois, ainda não li, tô preocupado. Esse sim é clássico de rodoviária, que são duas irmãs que fazem. E ele é um... Não é Bonelli, né? É bom ouvir não, saber. Não é Bonelli. Não é Bonelli. É italiano, mas não é Bonelli. E elas fazem formato de livro de bolso, isso que eu achei interessante. Porque ela disse que achava difícil ler alguma coisa grande no trem ou no ônibus, né? E outra coisa que é interessante desse Diabolik é que todo ano ele recomeça a numeração. Então agora em janeiro vai sair um Diabolik número 1 lá. É, eu acho bacana como isso que o Marcelo falou, né? Que você pode pegar e ler sem ordem, sem nada, né? Você só precisa ter um pouquinho de conhecimento prévio do personagem, e você já consegue trazer leitores novos. Mas só para voltar para os lançamentos da Mythos, eu só queria fazer duas menções que eu acho interessante desse catálogo deles. Na verdade, são coisas que começaram agora em dezembro e vão continuar no ano que vem, que é a minissérie Mágico Vento Retorno. São em 4 números, mostrando uma sequência para o Mágico Vento. E outra menção honrosa, que a Mythos está relançando o Mágico Vento em formato italiano e em formato deluxe colorido, né? Então você tem dois lançamentos de formato de Mágico Vento em formatos diferentes pela Mythos. Isso eu acho legal. Tenho lá minhas dúvidas se eles vão conseguir completar a série em qualquer um desses dois formatos, porque são séries longas que já saíram. E no caso da clássica, tá saindo carinho, né? Então R$28,90. É arriscado. Não, tá mais caro comprar duas clássicas do que uma colorida com capa dura, enfim. Embora eu prefira esse formato da clássica. E o Dragoneiro, que é uma série que eles começaram também nesse formato, de lançar até o quarto volume. Antes lançaram uma graphic novel, né? Romance em fumeto, alguma coisa assim que saiu lá. E depois lançaram 4 volumes da série mensal do personagem. E ficou parado, assim, não teve mais nenhuma notícia esse ano, se ia sair, não ia sair. Eu acho que é tudo de 2019 ainda. E agora, em dezembro de 2020, eles marcaram os 5 e no calendário esse tem ali mais números de Dragoneiro programados. Então é legal ver que eles estão dando uma sequência. Assim, não dá para dizer que a Mythos esquece os seus leitores, né? Porque realmente eles tentam dar sequência. O Marcelo citou aí a numeração alta que as séries atingem, né? E muito embora não tenha uma sequência que você precise ler, é bacana ver que eles têm esse senso de continuidade. Lembrando que eles anunciaram que vão continuar a publicação da Julia Kendall nas versões formato italiano, que eles estão republicando da primeira. Em questão de preço, sai mais caro, porque é uma história só, apesar do formato ser o formato original. São 130 páginas, né, uma história só. E as de formatinho, né, que a gente pode dizer que já vão por 150, são duas histórias, 260 páginas, bimestral. Então, na verdade, sai mais barato. Aí depende do gosto, mas é uma coisa que o Maurício costuma dizer sempre, né, ela já saiu no formato mais barato, né, já teve oportunidade, agora eles estão relançando do primeiro no formato um pouco mais acabado, aproveitando aí que a série ganhou uma atenção da mídia no ano passado, aí é uma boa oportunidade, né? Então, não é uma coisa meio Panini de lançar logo de primeira num catatal de R$80. Eu, particularmente, continuo nos formatinhos, não tô pegando as republicações, mas fico contente que a série seja comentada. É muito interessante porque os youtubers e nos Instagramers de quadrinho, todo mundo resolveu ler Julia Kendall quando começou a sair caro e bonito, né? Mas quando era barato e feio, ninguém queria. E sempre foi, para mim, o melhor quadrinho mensal em banca brasileira há muito, muito tempo. Mas tudo bem, nunca é tarde para o pessoal ter dinheiro e comprar os caros. Eles sempre comentam que Julia Kendall tinha um público muito pequeno, né? Ele teve um aumento, teve um aumento grande de preço, mudou esse formato para bimestral, justamente para conseguir continuar a publicação. Outras editoras talvez encerrassem a publicação e ficasse por isso mesmo. Né? Eu achei curioso eles apostarem numa nova apresentação da série sem eliminar a anterior. Eu achei isso meritoso, sabe? Achei bem legal. O público é pequeno, mas é bem engajado, né? Porque esse título já teve ali no Bico do Corvo algumas vezes, né? Nossa, várias. Várias vezes. Vamos ver se aparentemente voltou a fazer sucesso, ou então eles estão apostando muito nesse formato novo, né? Eu torço muito só para eles não largarem o formato antigo e ficar só no formato novo, mas eu acho que não. Eu acho que não também, porque esse formato novo ele começou on demand, lembra? Era assim, você comprava e aí eles imprimiam o número de quem comprava. Era uma coisa bem, digamos assim, segura só para um público bem determinado. E o formato clássico está muito adiantado, então eles teriam que interromper anos de publicação para apostar num novo formato. Eu acho que não vai compensar. Então, fica aí. Mas quem não ouviu, quem não leu ainda, né, ouvintes aí do Pilha, procurem Aventuras de uma Criminóloga e não vão se arrepender. Continuando, vamos agora para os exclusivos da Amazon, né? Que são os quadrinhos que a Comic Zone e a Pipoca e Nanquim lançam, a Comic Zone vai com mais um quadrinho argentino, né, que é o Evaristo, que é do Carlos Sampaio e Francisco Solano Lopes, né, o Francisco Solano Lopes é o desenhista do Eternauta, né, e mais um quadrinho argentino ali que a Comic Zone tá apostando, né, virou meio que um... Parece que é uma meta do Thiago e do Ferrez, que é publicar tudo que teve de quadrinho argentino no Brasil, né? E eu acho que é até tranquilo, né, de conseguir esses direitos e publicar por aqui, porque por conta do valor, da crise lá, da desvalorização da moeda argentina, se bem que o real também não tá essas coisas todas, mas ainda tá um pouquinho melhor do que o peso. Então, eu acho que... são quadrinhos de qualidade que não deve estar tão caro para poder lançar aqui. Então, como ele já tem meio que um know-how de publicar várias coisas dos quadrinistas argentinos, eles continuam com a pegada por aqui. Ô, Marcos, os caras estão morrendo de fome lá, né? Então fica mais barato mesmo. Credo. Então, não, pode estar, mas já estão vacinando o povo lá. Olha, e aqui nada. É. Exatamente. Lá já liberaram a maconha, liberaram o aborto, estão vacinando. É país de primeiro mundo, rapaz. É verdade. Os caras estão pobres, mas eles estão bem melhor de vida nós, do que pô, a gente. Estamos aqui com o Bolsonaro. A gente não tem mais o direito de zoar a Argentina, acabou. Mas são pentacampeão? São pentacampeão? Não são, gente. Vocês têm que focar no que importa. Vampeta é campeão do mundo e o Messi não, rapaz. Verdade. Tem foto do Vampeta pelado rodando o Twitter? Não tem. Do Messi que não tem. Você nunca foi visitado pelo Vampeta? Peraí que a gente resolve isso agora. Né? Já aconteceu, por favor. Tenho medo. Não, mas falando sério, o Comic Zone aproveitou mesmo esse filão aí, de fato, deve ser barato, principalmente pra começar, né? Pegar um know-how, tem uma certa proximidade aqui histórica, apesar de a gente ter evoluções muito diferentes do resto da América Latina, né? Mas é muito legal conhecer, a gente falou recentemente, eu adorei o Grande Farsa. E o traço do Solano é sensacional. Só essa capa do Evaristo, dá uma olhada aí na Amazon, provavelmente vai estar na nossa capa do episódio também. É um baita traço. E os quadrinistas argentinos têm uma coisa muito assim. Os caras são fãs do Eisner, bicho. Porque eles têm muito essa coisa da narrativa visual. A composição de quadro, uma coisa quase que você tá vendo uma peça de teatro ali. Pelo menos dos poucos argentinos que eu já li, esse é um traço muito comum e são histórias sempre gostosas de ver. E quais são os quadrinhos da outra exclusiva da Amazon programadas para janeiro, Maurício? Em janeiro, a Pipoca e Nanquim tem o Incal, né? O primeiro volume dele de Incal. Inclusive é uma coisa que me chamou muita atenção, porque eles anunciaram em três volumes. Eu tenho aqui aquela da Conrad, que saiu um volume não só, aquela capona amarela bonita e tudo mais, não vou fazer upgrade não, tô feliz aqui. E minha preocupação também é se esse Incal aí é a versão recolorida, ficou uma porcaria. É de maio, outro dia eu tava até no Telegram criticando isso, e é bem ruim mesmo. Agora, não é, bicho, é as cores originais. Ah, bacana. Na verdade, o que acontece? O Incal que saiu pela... É Conrad antes? É o Devir? Primeira vez em capa cartão? É o que eu tenho. Essa é recolorida. É muito feio. Os álbuns aqueles, acho que é Conrad. Então, é recolorido. Em vários volumes, né? Saiu Incal, antes do Incal e Casta dos Metabarões, né? O Incal e o antes do Incal são recoloridos. E realmente é muito feio. Aí o Incal integral, que é essa que o Maurício tem, já é a cor original. Eles retomaram a cor original. E aí a Pipoca e Nanquim também vai lançar nas cores originais do Moebius. Então, eu, que tenho o Incal com cores piratas, já botei para vender. Inclusive, já vendi o terceiro aqui. Alguém comprou. Muito obrigado quem comprou. E vou comprar esse da Pipoca e Nanquim, porque eu acho isso maravilhoso. E as cores do Moebius... Eu não sabia quando eu comprei. Comprei num sebo, fui saber... Tempos depois que essa porcaria tá recolorida, fiquei puto, enfim. Desculpa te cortar, Maurício. Não, eu só queria fazer um comentário que eu achei impressionante. uma coisa que a gente já vem conversando até no último pilha que o Marcelo participou aqui, que é essa forma nova de fazer, produzir e vender quadrinhos, né? Eles anunciaram esses três volumes do Incal, que não são simultâneos, mas o primeiro volume agora é para janeiro, o segundo volume é para julho e o terceiro volume é para dezembro de 2021. Mais uma vez, né, como disse o Marcelo, bota fé que vai ter um dezembro de 2021. Já são duas editoras acreditando em dezembro. Pois é. Agora, o que é surpreendente é que eles estão vendendo agora, um ano de pré-venda. Estão anunciando... E oferecendo, eles... ofereceram um desconto, né, até o dia 22, eu acho. Um desconto, desconto razoável, é. Que elas saíam bem mais em conta pro tamanho, pro tipo. E eles se garantiram nessa pré-venda, porque ficou entre os primeiros da Amazon por bons dias aí. E bobear ainda tá como lá no top 10, alguma coisa assim. Mas assim, o que me chama a atenção é que, beleza, não tá botando dinheiro agora, quem bota no cartão de crédito só vai debitar quando receber o estoque na Amazon e tudo mais. Legal. Mas eles já vão começar com um ano de antecedência, sabendo pelo menos qual é a vendagem que ele vai ter. Não só a tiragem adquirida pela Amazon, exclusiva, né, 100%, mas... o quanto isso gera de interesse, o quanto isso vai estar já sendo revendido para outros lugares. Por exemplo, o ônibus do Conan chegou nas comic shop aqui de Recife. Então, existe esse mercado de secundário e terciário, né? Você vai ver daqui a pouco outros canais também já vendendo esse Incal e tudo mais. Espero não ver muita facilidade nisso, né? Já tem na Amazon, você não vai procurar em outro lugar que não seja na Amazon, dá melhores descontos. Entrega gratuita e tudo mais. É mais para especular mesmo, mercado secundário. Mas, bicho, é impressionante, sabe? Você dizer que o mercado tá retraindo, que a gente tá num momento de crise e tudo mais, e os caras fazendo lançamento de daqui a um ano. Isso é coisa de mercado de primeiro mundo, pô. A Marvel que anunciou a lista das Epic Collection, que é uma coleção de $40 cada volume. A Marvel anunciou a programação para 2021. A Comic Zone anunciou seu lançamento de dezembro de 2021 também. É, a Comic Zone não, Pipoca Nanquim. Mas eu acho que a Pipoca criou mesmo um mercado próprio, praticamente, né? Um mercado de é atípico. Eles têm a Pipoca Nanquim e a própria Comic Zone, né? Eles têm essa característica, né? De fãs da editora, né? Que independente do que lance, o pessoal vai comprar. E pelo preço que for, né? E vão defender com unhas e dentes nas redes sociais. E além do Incal, vai lançar também o traço de giz, né? Do Michelangelo Prato, não é isso? Sim, que é um autor que é bem insensato. Eu não conheço, não tenho nenhum contato com ele. Mas eles já tinham anunciado há algum tempo, né, que iam trazer e, pelo visto, está programado mesmo para sair em janeiro. E uma coisa curiosa, né, a gente está falando aqui de muita coisa vai sair em janeiro, mas com aquele asteriscozinho que a gente já falou no último programa. É, o Michelangelo Prado, a única coisa que eu tenho dele foi a história que ele desenhou no Sem Fim, do Sandman, né, se eu não me engano, ele fez justamente a história do Morpheus no Noite Sem Fim. Ele não é um autor muito publicado no Brasil, mas é muito incensado aí pelo pessoal, por exemplo, do Universo HQ e pelo pessoal que acompanha quadrinhos europeus. É um baita gênio. Eu também não conheço a obra, só conheço leituras e fotos, né? Então, eu tô curioso. Porém, ainda não tive recursos para adquirir isso daí. Saberemos do futuro. Mas o Incal, realmente, eu tive que dar a mão à palmatória, porque eu adoro Jodorowsky, adoro Moebius. Essa série eu nunca li ela inteira, agora talvez, porque quando eu soube da história da recolorização eu passei a olhar com ódio para os volumes que eu tinha. Mas agora eu fiquei bem animado. Eu acho que tem alguns. A Pipoca Nanquim é isso, né? Ela vai se construindo em torno da marca, às vezes coloca no mercado algumas coisas que vai um pouco nesse bonde, nessa porteira aberta, assim. Mas às vezes eles acertam um alvo brilhante. O caso do Incal, eu acho que é uma jogada de mestre. Tava 10 anos sem ser republicado e eles vão publicar uma parte inédita, né, que é o Incal, agora eu esqueci o nome, é o terceiro volume, é inédito no Brasil. E também inclui um livro sobre o Incal, Incal Final. é inédito no Brasil, e o volume também vai trazer um livro sobre Incal, também inédito no Brasil. Então, não é só uma republicação aos moldes Pipoca e Nanquim, e sim um acréscimo de material, parece que vai ter uns extras. Eu acho, esse lançamento eu fiquei bem empolgado, ganhou meu respeito. E ainda tem os lançamentos para o decorrer do ano, que não foram anunciados com data, né, Maurício? Pois é, a gente tem aqui dois destaques, que são o Tome, do Junji Ito, que é um mangá de terror, né, de horror, suspense, não sei bem essas diferenças todas, Marcelo que é um especialista. E gênio esse Junji Ito, viu? Esse daí é um monstro. Ele saiu no Brasil já dele pela Darkside, o Fragmento do Horror, e pela Devir, vocês me ajudem, aquelas coleções de mangá bem grossas, saiu o Uzumaki. Eu acho que é Devir. Isso e mesmo, agora, o Uzumaki é um baita mangá mesmo. E eles publicam naquelas séries que aí vem compilado completo, né? Aí publicaram vários, até com Tigre, uma coisa de guerra, umas coisas assim. E saiu do Junji Ito o Uzumaki, que é um baita gibi. Esse cara é realmente uma referência mundial, assim, de quadrinho de terror e essas coisas todas. Eu não conheço, na verdade dele eu só li o que saiu no Brasil mesmo, porque eu não li nada fora, então vou acompanhar com bastante interesse. E eu sei que a Devir anunciou também um outro quadrinho do Junji Ito para 2021. Então vão ter pelo menos dois quadrinhos dele no Brasil. Mas siga lá, Maurício. Mas o melhor do Junji Ito são, na verdade, os vídeos dele no YouTube reagindo a outras coisas, né? A vídeos sobre animes e tudo mais. Vou deixar o link para vocês aí no post. Marcos vai colocar. Só para te dar mais trabalho, Marcos. E ele faz alguns comentários sobre desenhos de gatinhos e tudo mais, e como eles são assustadores. Acho que Marcelo vai perder a admiração por ele depois de ver essas coisas fofinhas. Não, pobre rapaz. E tem outro mangá também. E tem outro mangá também, Nix no Lantern, do Oda Kan Takahama. Um mangá em 3 volumes, também anunciado para 2021. Não tem uma data específica. Mas o Pipoca Nanquim cumpre bem até, né, as programações deles, e dá pra confirmar. E outra coisa, você compra na Amazon mesmo, vai receber o e-mail lá quando for descontado o seu cartão. Teve... Mais alguma coisa, Marcos? Tem a trilogia Gatilho, que o Marcelo que tinha falado pra mim. Você quer falar um pouquinho, Marcelo? Sim, a trilogia Gatilho é uma trilogia que é pra deixar todo mundo meio louco, ter umas crises. Não, mentira, gente, não é isso não. Foi mal. Mas é porque eu li essa Apaga piada essa parte, no... tá dando gatilho. Eu li essa piada no post do Pipoca e Nanquim, o pessoal dizendo: esse vídeo contém gatilho. Então achei espirituosa. Gatilho é uma série brasileira, né? Escrita pelo Carlos Stefan e desenhada pelo Pedro Mauro, que inclusive já desenhou para Bonelli. É um cara, é um gigante do desenho brasileiro. Joguem aí Pedro Mauro no Google e vejam o nível desse cara. Ele já é um veterano, é um desenhista já da velha guarda aí, ultra ativo, né? E Gatilho, ele e o Carlos Stefan fizeram independente para lançar um por ano na CCXP. Então a cada ano eles lançavam um volume, né? Lançaram 3. E aí, pra minha surpresa, eu não imaginava, a Pipoca e Nanquim anunciou que vai publicar uma compilação dos 3 volumes, colorido, porque o Gatilho saiu em preto e branco, né, no traço do Pedro, parece que vão colorir eles mesmos, óbvio, né, e com extras, enfim, uma edição deluxe do Gatilho. Eu recomendo muito. Eu só tenho o volume 1 e 2, eu não consegui o 3, saiu um formatão, sabe, um pouco maior que o americano, bem bonito, assim, valorizando a arte. É uma história de bang bang clássica, totalmente inspirada nos filmes do Sérgio Leone, do Sérgio Corbucci, dessa turma toda do Faroeste Spaghetti, e muito bem contada, muito bem desenhada. A arte do Pedro Mauro é um desbunde. Certamente vai ter, vocês vão fazer aí pilha de gibis sobre isso, então eu vou me resguardar. Mas eu achei uma boa sacada a Pipoca e Nanquim fazer esse acordo aí com o Carlos Steff e Pedro Mauro. É uma bela adição ao catálogo deles. Pois é, e aí seguindo, a Conrad, ela que, com essa retomada dela, né, ela retomou os lançamentos esse ano, mas estava muito focado nos quadrinhos digitais, né, de autores nacionais, e continuando, terminando com os lançamentos dos volumes de Calvin e Haroldo, anunciou agora para janeiro uma biografia em quadrinhos do Jack Kirby, né, que vai ser lançado tanto na edição física, lá também, aparentemente também exclusivo com a Amazon, como digital, né, e obviamente capa dura, né, por módicos R$80 para edição física, né, digital por R$50, tá vendo? Quem falou que quadrinho digital não é mais barato que o quadrinho físico, olha aí. Ah, bom, não, agora tá garantido. Ai, ai. Vamos para os mangazinhos de 2021, agora em janeiro. Maurício, o que temos aí da JBC? Foi até difícil, né? Não teve muita coisa, né? Só apareceu um ou outro mangazinho ali, né? Rapaz, ou o pessoal saiu todo de férias, ou demitiram os estagiários, acabou o contrato, ele não vai conseguir, não sei o que foi. Porque eu tava olhando aqui o Instagram mesmo da JBC, e vários meses tem aqui o checklist de dezembro, reposições e tudo mais. Mas não tem nada pra janeiro ainda, não. Eles vão anunciar provavelmente só semana que vem mesmo. Pareceu Lost Canvas, né? Mas foi a única coisa. Pois é. Foi anunciado assim, pontualmente, né? Lost Canvas, o volume 18, que é um bom volume, inclusive eu reli recentemente antes de me desfazer aqui da minha coleção antiga, porque aquela porra de papel jornal com 6 meses fica amarela. Com 12 meses já tá mofando, né? Não importa o cuidado que você cuide. Eu tenho aqui a minha 20th Century Boys nesse formato jornal também, que é uma porcaria, tá no plastiquinho aqui pra ver quanto tempo dura. Quero ver se eu consigo reler antes de me desfazer. Tá me dando gatilho isso daí, eu já tô pensando nas que eu tenho. Para. Eu vou denunciar esse programa. Tá vendo? E tem também o Hokuto no Ken, volume 8, que nós, esse podcast é fã de Hokuto no Ken. Não sei você, Marcelo, mas... Fale por você. Eu não leio. Eu ouvi, eu ouço sempre vocês falando. Inclusive, eu ouvi um pilha recente aí, mas eu não sou leitor, então eu não posso opinar. Dou a Glória Pires aqui. Vitor também não. Vitor Azambuja concorda. Cara, eu não li, mas tudo que eu vi sobre esse mangá... Vocês adoram postar as páginas, as melhores páginas no nosso grupo. Se aquilo são as melhores... Cara, se você termina, como a gente fala, você termina de ler um volume de Hokuto no Ken e cresceu pelo no seu peito. tem anime? Aqueles preguiçosos, né? Tem resumo? Tem anime? Ah, então tá. Acho que eu vou ler o resumo. Porque resumo de japonês é um anime, né? Será que lá os jovens japoneses, os leitores de mangá, chegam pro coleguinha e falam: ah, tem anime? Deve ser legal. Tem na Netflix? Isso, não tem na Netflix dele, tem anime. Só, eu queria aproveitar só essa falta de anúncios oficiais pra falar um pouquinho do que a JBC anunciou pro ano que vem, né? Sem data ainda. Um dos destaques é o Nausicaa do Vale dos Ventos, o Vale do Vento, não sei como vai ser a tradução aqui. Que é do Hayao Miyazaki, que até no mês passado o velhinho tá aposentado. Já disse que não quer saber mais de anime, de mangá, de porra nenhuma. O cara tava tirando o lixo de casa e foi interpelado por um repórter pra perguntar o que você achou do longa de Demon Slayer passar a bilheteria do seu filme. E aí ele disse assim: eu não sei, eu não quero saber, eu tô aposentado, quero jogar meu lixo fora. Mas os mangazinhos dele e os animes continuam fazendo sucesso. Tem uma porrada de coisa na Netflix. E a JBC promete fazer finalmente a publicação completa de Nausicaa do Vale do Vento, que a Conrad lançou aqui em 2006 até 2011, mais ou menos. Mas ficou faltando 2 volumes aí. Eu não me recordo bem, parece que não vai ser lançado em 7 volumes pela Conrad ou pela JBC, mas sim em 8. Houve alguma mudança de formato. Não sei se está confirmado isso, mas... Além disso, tem outros relançamentos, né? Tem Inuyasha, também é famosíssimo aqui no Brasil. Ficou daquela primeira leva de mangás aqui, quando saiu R$2,90 cada mangazinho, bons tempos. Shaman King, também, do Yoyuki Takei, que é um mangazinho famoso. Não li, sei que ele começou como assistente do Atsuki, lá de Samurai X. E esse mangá tem uma história complicada, né? Porque... o autor foi acusado de racismo por conta da estereotipação de alguns personagens no teatro, principalmente personagens negros. E ele foi redesenhado. O que tá vindo agora pra cá pro Brasil é a versão redesenhada. Inclusive, parece que o final também é alterado. E o que mais? E sim, finalmente vai sair o Kanzenban de Sailor Moon aqui, né? Vocês que são fãs da Imato, já fez cosplay de Sailor Moon também. Caralho, velho. O Marcelo que tem o cabelo pronto pro cosplay. Os anos 90 não terminam no Brasil, é impressionante. Não. Na verdade, eles estão começando. Ai, ai, bom. É pai, que vai ser 10 volumes essas porra. Que bacana. Capa dura, né? Se não for, não quero nem saber. Sim. Olha aí. Olha aí. Até o respeito, se é Kanzenban, é capa dura, pô. Bom, e na verdade, até agora foi tudo um preâmbulo para nós finalmente chegarmos no checklist da Panini de janeiro. Né? Então, já adianto que metade das coisas do checklist da Panini de janeiro é reprogramação do checklist da Panini de dezembro. Então, você escuta o podcast sobre o catálogo e sobre o checklist de dezembro, que metade das coisas que a gente falou lá é que vai sair, que a Panini disse que vai sair esse mês, agora em janeiro. Marcos, só queria fazer uma parte aqui que é o comunicado importante que tem logo na primeira página aí do checklist novo da Panini. Que é, a gente está em dezembro, praticamente o nono, décimo mês de pandemia. Mas agora é que eles tiveram problemas com a TAS por conta da pandemia, né? Nesses meses todos, tudo bem. Aí lançaram um puta de um checklist mês passado, não cumpriu nem metade, e a culpa é do coronavírus. Beleza. São uns brincalhões esse povo da Panini. Mas, Vitor Azambuja, diz aí qual foi o seu principal destaque para os lançamentos da Panini em janeiro. Cara, correndo o risco de me arrepender, porque eu me lembro que eu já tentei ler isso e achei chato. Correndo o risco de ser apedrejado, inclusive, por esse comentário. É o Omnibus dos Eternos, né, do Jack Kirby. Tá surpreendentemente mais barato do que um salário mínimo. Apenas R$139,90 por 392 páginas. Maurício já fez os seus cálculos aí matemáticos e já me disse que isso é proporcionalmente o mesmo valor do Conan e do Quarteto Fantástico. E só. É o que realmente me interessou. Tem um outro gibi também do Motoqueiro Fantasma. Fora os tradicionais, né? Os normaizinhos que sempre saem. Que a gente comenta eles depois. Mas tem um outro gibi também do Motoqueiro Fantasma, com o Johnny Blaze e o Danny Cat, que por 208 páginas saem a bagatela de R$79,90. Então esse vai lá pro meu carrinho de compras da Amazon, quando ele tiver com 50% de desconto, aí eu compro. Foram uns dois grandes lançamentos assim que me interessaram, sem prejuízo do material, digamos assim, mensal que tá saindo também. E eu sei que tem um no checklist da DC que Marcelo com certeza vai recomendar. Já tô furando os olhos dele aí pra falar. Que eu sei que eu? Tem um lançamento. Sim, do Joe Hill. Agora. Joe Hill. Cara, eu gostaria muito de ler esse gibi, mas tá caro demais. mas tudo, né? Esse nosso programa poderia ser esse o título. Eu gostaria muito de ler esse gibi, mas tá caro. Não, mas esse já tinha que... O programa todo, né? Já tem que mudar de pilha de gibis pra tá caro. Mas sim, essa aí é o... Já que você puxou, né? É da linha Hill House, que é uma das linhas que substituíram a Vértigo. Ela tem curadoria do Joe Hill, um escritor de suspense e horror, que também é filho de Stephen King. E ele vai escrever duas séries e está coordenando as outras séries. Eu acho que são cinco. E a Panini vai começar a publicar isso daí a preços nada convidativos, pelo jeito. Então, infelizmente, talvez eu não vá poder ler. Mas esse primeiro parece bem legal. Se algum dia sair pela metade do preço, a gente compra. Alguém me ajuda no nome, Vitor? Tá fácil aí, porque eu nem anotei, justamente porque eu não tava muito... Basket Full Cesto de Cabeças. Cesto de Cabeças. Isso. Não, realmente, parece interessante. Está pela bagatela de R$69,90 por 184 páginas. Encadernado que tempos atrás sairia, vá lá, R$35,00, já encarecendo um pouquinho. Mas eles resolveram. É, não, mas a gente agora tá parecendo o mercado de ações de papel, né? Com monte de papel. É verdade. 94 páginas. Vai. Vai, quem dá, vai, vira, vai. Mas já que você me jogou a bola aí, eu vou falar os meus rápidos destaques. Eu achei legal que vai sair o Omega Man, do Tom King. É uma nota que o editor Levi Trindade passou anos em convenções dizendo que essa série nunca ia ser publicada no Brasil, porque não tinha apelo, é muito complicado, o leitor não estava interessado, e olha só, voa lá, ela não só vai ser publicada, quanto ela vai ser publicada por um preço convidativo, ou seja, o preço, né, que Deus permite. É, parece que é capa cartão, alguém tem aí o preço, aqui ó, tá aqui ó, vão ser dois volumes, 144 páginas cada um, né, miolo couché, capa cartão, R$31,90, é um aumentozinho aceitável, né, para essas capas cartões. Elas saíam antes a R$27, R$24, dependendo do valor. Eu acho que R$31,90 é um aumento aceitável. Depois a gente pode ouvir nosso especialista, Maurício Dantas. Mas vão ser dois volumes, né, uma série bem elogiada, um dos primeiros trabalhos que o Tom King reconfigurou personagens. E, enfim, vejam lá. O editor passou anos dizendo que nunca ia sair. Vai sair. É, por outro lado, também, né, o pessoal da mensal do Tom King aí vai poder comprar Batman capa dura por R$69,90, 184 páginas, boa sorte. E rapaz, isso aí eu não tenho o que fazer com dinheiro. Isso daí, cara, né, não é. E me chamou a atenção que eles vão começar a publicar O Túmulo do Batman, né, a minissérie do Warren Ellis, que foi uma minissérie altamente celebrada, né, Warren Ellis, para mim, um dos maiores escritores de quadrinho em atividade, escrevendo Batman. Eu lembro que eu trocava umas mensagens com o Dãozinho nessa época, e ele tava em polvorosa também, porque a gente comentava que o Warren Ellis tinha que escrever um gibi do Batman e tal. Vai sair aqui em dois volumes, né, capa cartão também, a R$34,90, um valor 160 páginas, um valor quase aceitável, mas também não dá para reclamar demais diante do cenário. É, lembrando que o Warren Ellis nesse momento está cancelado, então provavelmente o Marquito vai ter que colocar um pi toda vez que a gente fala o nome dele aqui, mas ele conseguiu terminar a série. O cancelamento dele foi faltando algumas histórias para completar, mas pelo jeito foi completada. São 12 edições, vão sair aqui em dois volumes de 6 edições. Eu tô bem curioso para pegar isso daí. E as de sempre, né? O Miles Morales volume 3 vai sair também. O Quarto Mundo 8, num total de 9, vai sair também. Eu provavelmente tô bem interessado nessas. E para finalizar a minha participação aqui no catálogo Panini, comunicar que eu não vou comprar mais mensal. É absolutamente impossível para um trabalhador, prestador de serviços sem carteira assinada nesse país, pagar R$20,90 numa mensal de 96 páginas. Então, Homem-Aranha, te amo, mas vou ter que te ler no scan. Eu só digo, eu vou só adiantar uma fala que o Maurício iria proferir nesse podcast sobre o Omega Man, que R$31,90 tá caro. Na verdade, dado, já estaria caro. Eu ia Maurício falar, inclusive, que Levi falou isso aí, até saber que Maurício detratava essa série, então pra afrontar Maurício, vai sair o Mega Man no Brasil. Agradeço, explica. Maurício. Não, mas eu quero deixar claro que eu só tô falando coisas em proporção de preço. A qualidade dos gibis, eu só falei do Batman do Tom King. Essa é a nova discussão. Antigamente a gente discutia capa dura, agora a gente discute se vale o preço pela quantidade de papel. É o que virou conteúdo quadrinístico hoje, né? É o que fizeram da gente, né? Aí depois a gente fala da qualidade das histórias. Se der pra ler, né? Se der pra comprar. Não, porque tem uma questão aí, mas essa brincadeira do Marcos é interessante, porque, em geral, a qualidade da história acaba servindo de justificativa pra editora mandar um preço alto, né? Só que a qualidade, ela é, em vários aspectos, vai de cada leitor, então... Tecnicamente falando, tem que ser a última coisa pra gente reclamar do preço. Mas, né, acontece. Mas vamos lembrar aí também que, em qualidade, existe a questão gráfica que a Panini tem deixado a desejar há um bom tempo. Inclusive, até senti uma alfinetadinha do Pipoca Nanquim num vídeo recente deles falando sobre o processo gráfico e tudo mais. Eles ressaltando sempre que trabalham com as melhores gráficas, e isso é verdade, pelo menos. Eu tenho dois volumes aqui do Pipoca Nanquim e não tenho o que reclamar. Um é o Lone Sloane, que é muito legal, coisas que explodem na sua cara. E o outro é o Pedaço de Madeira e Aço, que a gente vai falar em breve também, né? Olha o spoiler. E é preto e branco, mas você tem uma qualidade muito bacana do preto chapado e tudo mais, que é difícil você ver. Recentemente, até o Joe Prado, finalista do Ivan Reis no Superman, ficou puto quando mostraram pra ele uma página do Gibi que tá tudo escuro, bicho. Tá impossível de ler. O Dai, que a gente já falou num pilha de Gibi há um bom tempo, acho que no começo de 2020, não foi, Marcos? Foi por aí mesmo. Esse Dai saiu aqui, o pessoal fez uma comparação do Gibi original e a publicação aqui. Já é uma arte escura. A gente comentou na época que é uma arte difícil de acompanhar, porque ela é muito escura. A ambientação do Gibi já é escura em si também, muita coisa de noite, no mundo real, muita coisa num planeta de RPG bem sombrio também. Aí os caras vão e botam uma impressão escuríssima, bicho. Muito escura, perdendo muito detalhe do Gibi. Mas eu acho que eu não tenho nem uma indicação. Tudo que eu falei de bom não saiu em dezembro, no último podcast. E vai sair agora, que é o Demolidor Amor e Vão, por exemplo. Foi reprogramado. Esse Visão e Feiticeira Escarlate aí que eles vão pegar o bonde do WandaVision, né? Finalmente a Marvel e a Panini fazendo um negócio legal nesse sentido, assim. A Marvel, inclusive, tá lançando um encadernado chamado WandaVision, com algumas histórias parecidas com esse daqui. Mas eu acho que esse é um material equivocado, sinceramente, até pelo conceito do seriado, né? A Wanda meio louca lá, alterando a realidade e tudo mais. Valia muito mais a pena lançar aquele primeiro encadernado do Burnie, dos Vingadores da Costa Oeste, que é o Vision Quest, né? Que ela tá surtadinha também lá. É quando aparecem os filhos deles dois e os filhos começam a sumir. O Magneto chama ela de novo lá pra mandar nos mutantes junto com ele. Enfim, que mais que eu posso falar aqui? O Omega Man não vale esse preço, pelo amor de Deus, né? É uma porcaria. Aí agora a gente sabe, o Levi tenho que dar razão aqui, não tinha porque sair esse gibi nunca mais, como o Tom King tá em alta ainda, né? Quer dizer, essa semana eu vi o Dão falando que não tá mais nem acompanhando o gibi do Adam Strange dele. Então é a decadência do Tom King começando no Brasil. Pelo Dãozinho, hein? E esse, adianto também pra você, viu, Vitor? Esse Motoqueiro Fantasma aí do Inferno, apesar de eu ser muito fã do Ed Brisson, ele tem um material muito legal aí, tanto os Mutantes, o Punho de Ferro que ele fez recentemente, Marcos Leia também pode referendar, é bem divertido. Mas esse Motoqueiro Fantasma é muito ruim, bicho. Não vai do nada ao lugar nenhum. Parece que ele tinha um projeto pro personagem, vetaram e ele teve que mudar completamente a direção no meio. Ficou uma porcaria, não vale nem R$7,90, imagina R$79,90. Banho de água fria. Vou recomendar outro então, o Porco-Aranha Apocalipse. Apocalipse não. Ah, sem comentários. Esse vai ser mais divertido. R$22,90 por 112 páginas, capa cartão. Delícia. Não interessa quem escreve, não interessa sobre o que é. É um gibi do Porco-Aranha, gente. Vamos prestigiar. Agora, aliás, uma observação final. Eu dei uma lamentada nas mensais. O Maurício citou recado da Panini no checklist, e eu quero ler o recado aqui que eles dão, porque as mensais esse mês mudam, né? A gente já falou, até eu participei desse programa, voltam os mixes, um monte de coisa. Ouçam aí os episódios anteriores do Pilha de Bis. Mas esse mês as mensais e algumas bimestrais passam a ser bem mais caras, com 90 e poucas páginas. E aí eles colocaram aqui: novos formatos das mensais, melhor momento para começar. E eu, na verdade, foi o pior momento para eu parar. Realmente não. Agora eu só quero dizer para vocês que eu estou decepcionado com os integrantes desse podcast que não citaram a única coisa digna de nota nesse checklist de janeiro da Panini, que é o retorno de Gigante volume 6. Sairá em janeiro. A gente não chegou nos mangás ainda, calma, Bacurinha, pô. Ah, então tá certo. Então tá perdoado, Vitor Azambuja. Mas voltando pro. Só queria fazer um destaque aqui desse Batman do Tom King aí. Capa duríssima, né? É, etíssima. Diz que é até metal isso daí. Mas assim, né, vamos... Metal vai ter edição de luxo também. Mas aí, nossa, credo. Crê em Deus, padre. Mas olha só, mas vamos dar o mérito de novo ao Maurício Dantas, que é o, pra mim, é o nosso arauto em relação a isso. Já saiu mensalzinha, preço razoável, quem quis pôde ter oportunidade. Quem não quis ou é, né, verme realmente incurável, vai torrar dinheiro nessa coleção aí. Ah, deixa eu fazer um outro acréscimo também que a gente já falou no podcast de Transmetropolitan, né? Que Transmetropolitan é aquele gibi que todo mundo queria ler, mas não achava o número 1. Aí achava o número 2 em diante bem baratinho. Porque não se achava o número 1, não vendia do 2 em diante. Aí a Panini relançou o número 1 e claro que você não achava do 2 em diante pra comprar. Aí agora a Panini tá relançando o volume 2, né? Pergunta se você acha o volume 1 pra comprar. Agora, mas pra você, isso daí... Pra você apostar nessa republicação aí. Também foi uma conversa que nós tivemos aí num episódio que eu participei. A gente especulou alguns motivos pra isso daí, motivos não muito nobres. Então fica aí o cliffhanger. Em resumo, a Panini confunde checklist com mantém catálogo, né? Se mantiver no checklist, pra eles é mantém catálogo. E é isso, o Marcelo roubou minha fala aí, mas é isso que eu ia comentar. Tirando o mérito ou a falta de mérito do material, e esse ainda tem o David Finch desenhando, puta merda. É legal você ver que saiu num formato acessível e agora quem quer, quem curte, vai chegar no sebo, entregar isso aí, vai entregar pro irmão mais velho, pro irmão mais novo, pro filho, enfim, e ficar com a capa dura, beleza. Agora, você imagina, sair isso logo num formato ônibus, o cara pagar R$300 e acabar duplamente deprimido. Deprimido pelo preço que pagou e deprimido pelo conteúdo. E porque você se lê 100 páginas seguidas do Tom King, você olha estranho para os seus comprimidos azulzinhos e vermelhos e tudo mais, né? Você pensa, se você quer isso mesmo para a vida, vou continuar lendo Tom King e vou continuar vivendo? É uma questão complicada para o leitor. E nessa toada teve também a edição de luxo do Batman Cavaleiro Branco, que a gente também falou quando encerrou a primeira mini, né, que foi publicada aqui já nesse... A gente já pode dizer no formato antigo das mensais, que era aquela capa cartão com lombada canoa, né, grampeado e tal, papel melhor. Então foi publicado todo aqui, a gente falou sobre a mini toda, que é o Batman Hot Wheels, né, como o Maurício... brilhantemente apelidou. E também destaque para o último volume de Detective Comics encadernado, né? O volume 5, que a revista vai entrar no mix da série mensal do Batman, né? Então também não acompanharei mais, só por meios escusos, provavelmente. Vai deixar saudade essa Detective Comics aí, viu? Uma coleçãozinha muito bacana, um negócio gostoso de ler mesmo. E porra, recentemente, né, a equipe foi demitida, inclusive o Tomás e o Brad Walker foram demitidos, vai vir uma nova equipe aí. E os caras, pelo visto, souberam depois da mídia, inclusive. Estavam lamentando lá no Twitter, principalmente o desenhista, o Brad Anderson, que é um cara muito bom, estava realizando o sonho de desenhar o Batman. Mas, enfim, pelo menos o desenhista novo é bom também, recomendo. O Tomás caiu nessa daí também? Rapaz, pois é, outro injustiçado, né? Sempre que a DC faz essas formulações... Ele sempre toma porrada, né? Pô, caiu por causa do Tomasi... Nossa, ele só toma esse coitado. O Tomasi e o Jürgens, né? O Jürgens também consertou Asa Noturna e foi chutado pelo Tom Taylor. Vem coisa boa aí, pelo menos. Mas o Tomasi realmente é um azarado, nossa senhora. Bom, eu acho que é isso, né? Foram os principais destaques agora pro mês de janeiro. Né? Então vamos acompanhar para ver se realmente o que a gente falou aqui vai sair em janeiro, ou se quando formos falar do checklist de fevereiro, vamos repetir essas coisas, principalmente as da Panini, né? Que a gente sabe que tem muita coisa que a gente falou aqui que não vai sair agora em janeiro, mas temos esperança. Marcos, o Dão mandou mensagem aqui para mim agora dizendo que é para avisar que vai sair o volume 12 de Demon Slayer. aquele otaku fedido. Aí vamos ver, né? Fala de Demon Slayer e não quer saber do gigante. E a gente tá de olho nisso. Acho que é isso, né? Mais algum destaque, senhores? Eu tô... Meus destaques é só o lamento de que eu não vou conseguir pegar tudo que eu quero. Não, não. É a vida do brasileiro aí, né? Desde Começo de 2020. Não consegue pegar nem vacina, vai pegar gibi, né? Exato. Bom, então, Marcelo Miranda, muito obrigado mais uma vez pela participação. Você, como eu falei no início, você é nosso oitavo jagunço, então faça seu tradicional jabazinho. Muito obrigado, é sempre um prazer conversar com vocês. Eu gostei muito de estar no episódio que o Vitor Azambuja participa esse ano já, né? O único. E espero voltar outras vezes aí. É sempre um prazer. Eu faço podcast Saco de Ossos. Procurem aí, dedicado a terror no Brasil. E Hora do Espanto, que é uma espécie de pilha de gibis, porém falando dos filminhos de terror que eu e meus amigos Paulo Biscaia e Rodolfo Stank vimos ao longo do mês. Estão aí nos devidos agregadores. E estará também nos links no nosso post também. Vitor Azambuja, feliz ano novo, bem-vindo de volta, viu? Obrigado, é um prazer, até o ano que vem também. É um prazer ter a oportunidade de participar junto com Marcelo e Maurício, né, meus ídolos nesse podcast. É, e Marcos, Felipe, né, o trio Mamamau. É. Mitor Azambuja, você agora vai ser conhecido. Matora Azambuja, que boa, é mamamama. Essa é boa, E quero dizer que pelo menos os podcasts que eu participo são sempre memoráveis, né? Vocês mencionaram aí o podcast Dai. Eu participei desse. Viu? Então, deixei minha marca aí, fico feliz. Posso morrer sossegado se a vacina não chegar, né? Quem a gente tá enganando não vai chegar, né? Mas beleza. É, nem tão cedo. Maurício Dantas, ficou feliz com esse checklist de janeiro? Pelas minhas contas aqui, eu vou gastar um total de R$0 com isso. Então, é um mês bom pra ser nerd. Mentira, eu vou comprar só a Quarto Mundo, dessa zorra toda aí. Já comprei sim o novo, né, infelizmente, mas... R$34,90 o 8 e R$39,90 o 9, né? Pelo menos é o último volume. R$39,90? O 9 foi anunciado, o preço? Foi, R$39,90. Eu não vi. Já tava em pré-venda. Tava em pré-venda. Eu fiz a pré-compra do 8. O 9 eu realmente não vi. Isso é sequestro emocional. O fila da puta já comprou o 8. Aí vai ter que comprar o 9. É um preço mais caro do que 10 kg de feijão. Isso é relação abusiva, rapaz. Isso é relação abusiva. Eu não vou nem comentar que a Panini, nesse mês passado, aí tava dizendo que tava cogitando de uma coleção infinita, né? Da DC e da Marvel, com os clássicos. Amigo, se fosse aí a 160 páginas, a R$39,90 nem lança, gente. Não estão podendo acompanhar, não precisa esse negócio de coleção infinita. Olha, é isso mesmo, Eu tô tendo a dor aqui agora de ver o link na Amazon também da pré-venda pra fevereiro. Quarto Mundo, eita, volume 9, R$39,90, meus amigos. Delícia. Olha, coleção infinita com certeza é coisa do Jim Starlin. Já tá na sexta trilogia do infinito. Pior que Star Wars esse negócio, cara. Toda hora tem uma trilogia nova. E que não acaba, né? Final infinito, aí depois vem o encerramento infinito, aí vai vir o passado. Vai acabar, infinito, vai infinito, porra! Vai acabar. Cara, vai acabar. Título, cara, porra. É, tá aí uma infinito. Coisa que é honesta. Tá, é honesto isso daí. Não dá nem pra dizer não, mas ninguém, né? O cara não larga o osso. Não, tá no nome, pô. E o Duggan fez o contagem regressiva infinita. Bicho, se não é infinita, não acaba. Não é. Como é que é a contagem regressiva para guerras infinitas também? Tipo, saiu 4 volumes do Guardiões da Galáxia com esse negócio. Bom, é isso. Então, você já viu qual vai ser o clima do Pilha de Bis por todo o ano de 2021. Então, continua aí com a gente, que a gente não vai ter hiato, não. Vamos... direto o ano todo. Aqui esse podcast não dá férias, né? Estamos todos sob a reforma trabalhista, então não tem férias e nem aposentadoria. Aqui a capa é molíssima. E seguiremos assim, né? Então, até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.